5975, o começo da transmissão ficou ruim, confirme o destino. Fortaleza. E o 5975, o desejamento correto, chame pronto, no pátio 3. A ponto no pátio. Autorizado para o G, leva o gol no 865. Salvador, bom dia, gol no 649, LS 190. Gol no 649, bom dia, continua a aproximação, rodando pista livre. E aguarda pista livre, gol no 649. Passarei 2269, solo 52, direito no 219. Direito no 219, boa. Voo no 093, livre decolagem pista no 0, vento variável com 3 nós. Livre decolagem, voo no 093. E a passarela 2229, táxi via Alfa, que quais são? Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette. Voo 963, táxi aprovado via parte 1 no Índia, no ponto espera, chame turno no 8.95, ajuste no 017, bom voo. Táxi, depois espera 295, 107, voo no 963. 49, livre pouso, pista no 0, pista molhada, vento variável com 3 nós. Livre pouso, pista 1-0, voo no 649. Voo no 9, corrigindo no 093, decolador 54, controlando 208. 60, sai da árvore. 360 na árvore, voo 093. Carreiro 2229, autorizado táxi via Juliette, remota 112. Juliette, remota 112, pode ser. Gol 1963, bom dia, Lima, tem pista 0. Lima, tem a pista 1-0, gol 963. Gol 1949, corrigindo 1649, solo 56, direito no 219. Direito no 219, obrigado. Muito bom dia, gol 1649, que trouxe aqui sem ponto de tráfego. Gol 1649, táxi via Alfa Juliette, remota 06. Alfa Juliette, remota 06, gol 1649. Remota 06 é o gate 62, é lá mesmo, não é isso? Tem um filho? Gol 1649, portão 06. Ah, ok, obrigado. 865, chame Centro Recife 1288 1260. Centro Recife 1288 1260, boa noite, 165. 288 a primária. 288, obrigado. Ligou no 963. Sou 963, suba e mantenha 360, saída da Eva. Foi na Progileda, na presente. Só para o 360, na presente, saída 963. Para Recife em 1288, alterno 260 para informação Alex. Vou no 649, falo Salvador. Atrás da gente, dentro da Taxi Miguel, tem uma grande quantidade de buracos. 649, só confirmando, né? Entre a Taxi Delta e Eco. É Alfa antes da Delta aqui, antes da Delta. Antes da Delta e a Eco. O voo no 649 pode informar se os buracos se encontram na lateral à direita, no meio ou na lateral à esquerda? É, tudo que está batendo aqui fica na esquerda, na nossa asa esquerda. 49, Paulo Salvador Ciente, vou informar a administração do aeroporto, ok? Obrigado. Qual a profundidade? Bem, aqui. Papapá, Charlie, Sierra, Tango, aguarde cópia. Voo 093, chame Recife 1288, 1260. 288, 260. 1963, monta mais. Controle confirma, sobre o gol 191093. Firmo foi para 1093. Graças. Papapá, Charlie, Serra Tango, confirme pátio que se encontra e pista de decolagem. Charlie, Serra Tango, ciente, agora de coordenação. Papá Charlie Serratão, copia. Charlie Serratão, autorizado destino, Serra November Delta Hotel, nível 380. Decola da pista 35, curva esquerda, preciso sair da Momo, após direto, conforme rota do plano de voo. Transponder 5553, controle Salvador 120, decimal 80. começa a entrar para o hotel Romeo Gold, que tem uma frente. Está na sua posição agora de 12 horas 3 milhas, mantendo o 707. Ok, vai ficar atento ao tráfego aí para a Indymar, Juliano Papo Mike. Vai pela direita da BR-324. Chame a todos no 8, decimal 95. Compreende, Felber? Seu Lima, Papa Mike, acione 0145. 0145, Lima, Papa Mike. Charlie Teatão, Solo Salvador Ciente. Informação em curso, Juliette. Chame a turno no 8, decimal 95. Serra Romeo Golfo, Salvador. Juliano, Papa Mike, te avisou para o tráfego. Aqui, Juliette Romeo, Salvador, para você. Aqui tem o hotel Romeo Golf, que está fazendo um voo parado a exatamente 3 milhas e meia da sua posição. Gente, agora deu Romeo Golf, vai coordenar bilateral com o mesmo, para você pegou na mesma região. Estou autorizado, cruza a cintura da presença. Pode prosseguir direto, não tem nenhuma aeronave se aproximando para Salvador, não. Voo no 963, chame Centro Recife, 125, ou não, Terra 13395. Controle, o hotel Romeo Golf está livrando a Pirajá, agora vai ser sobrevoo Pituba, está visual com a aeronave à minha frente, já foi esperado. Voo 963, Salvador. Hotel Oscar, mantenha a escuta. Tá cargo 6570, confia. Consiga. Tá cargo 6570, autorizado destino Serra Bravo Romeu Foxtrot, nível 350, Delta Zulu no 7. Decolada pista no 0, perfil de saída Puca, transição Caju, curva esquerda. Transponder 5001, no controle Salvador 120, decimal 80. 5-0, Aperzulou 1-7, decolada 10, Puca, Caju, curva esquerda, 5-0-0-1 no transponder, controle de saída 120-14. Abre-se a cargo 6570, cotejamento correto, informação em curso quilo, chame pronto. Ok. O 6570 me chama aí, pode ser. Papo Mike, prossegue para a ponto final, responde alguém. Papo Mike, informe... Aliás, frequência livre na presente, reporte para regresso. Frequência livre, reportará para Valença, tem nova notificação ali, Papo Mike. Hotel Oscar, prossiga. Bom dia, o Mike, Hotel Oscar, solicita autorização de reboque da posição remota do pátio 1. Número 3, para o pátio 1, gate número 7. Hotel Oscar, autorizado início do reboque da remota 13 Pátio 1 até o portão 07 do Pátio 1. Chame no término. Iniciarei o reboque na sequência de informar o hotel. Pronto para o pushback e acionar a TACARGO 6570. TACARGO 6570, autorizado acionamento no pátio 3, chame pronto para o táxi. Bora. Três. copia. Afirmativo. Rio 5973, autorizado destino, Recife, Sierra Bravo, Romeu Foxtrot, nível de voo 390. Decolada pista 1-0, perfil de saída Puca, transição Caju, curva esquerda após a decolagem. Via Upzulu 1-7, transponder 5573, controle Salvador 120, decimal 80. Aprovado 390, Recife, subida Puca, Caju, com curva esquerda, após o Upzulu 1-7, 5573, 208, Rio 5973. Rio 5973, cotejamento correto, chame pronto. No pátio 3, informação em curso, quilo. Sim, chama aí pronto, com aquilo. Opa, para a minha terra, 7 quilo. Passaria do 2223, aguarde cópia. Guardo 2223. Solo Salvador é Rio 5975, autorizado acionamento, pushback em coordenação após a liberação da retaguarda do 67 da Ábita. Gente, em coordenação com o pessoal de baixo, nós o 67 da Ábita, está livre, puxa acionamento, Rio 5975. Solo, Salvador, bom dia, bom, 759. Informação, Foto Juliette, autorização, barulho. 9759, confirma a hora do plano? Serviço é para o 35. Ok, aguarde. Salvador, vou falar o Foxtrot Lima, prossigo. Salvador, ponto seguro da porta da Copa, seu comandante. O meu Foxtrot Lima vai a 500 pés? Afirmativo, meu comandante. Salvador, ponto seguro autorizado, 500 pés, rota direta, pista 1-7, curva direita, torre em 1895, controle 208, aciona 0260. 17, espera por uma direita, marcando o 7. Salvador, ponto seguro, está com duas almas a bordo. O meu ponto está aqui, ó. 7-5. Ah, afirmativo, meu comandante. Copiar 2 a bordo, chama a torre de estacionamento. 1895. Com 1018 agora no ajuste, por favor. 2-5-0. Para o táxi, está sacado, 6570, 5 a bordo, 3 horas, alterna Salvador. 5 a bordo? 5 a bordo. Ah, Adson 6570 até o ponto de perto da pista 1-0. Autorizado via Pátio 1 no Índia, torre 1895-618, bom voo. Obrigado. Próximo, Salvador. Federal 9970, ciente daquilo, Teresina 340. Federal 9970, guarda de cópia. Momo, transição Nenim. Momo Nenim na guarda da cópia, 9970. Papá, é ponte posicionada da Papapá, está tendo movimentação no, de viaturas aí de combustível. Esse caminhão da Shell está sem comunicação com a gente, ok? Prossiga, só. Acionamento, pushback em coordenação após o companhia retaguarda. Sente, 5973. Passarei 2-2-2-3-4-4. Copia, 2-2-2-3. Conquista, nível 180. 180 autorizado via roda do plano. Pista 1-0, primeira curva direita, arbor, elefa. 5-0-0-4, transponde, controle 208. 180 aprovado, conquista, decolador 1-0 direita, arbor, elefa, 5004 transponder e 120.8, controle, informa que não cumpriu o que sente, cumpre a restrição inferior de 3.000 até 2.5 milhas, o passarei do chama acionamento. Reportará, restrição inferior, eu cumpri 2.2.3. 107. Ali decola da pista 10 e... Só me confirma o ajuste, 1017. A senhora está com uma pequena variaçãozinha, 1017.9 agora, ser mais preciso, mas está variando até 1018. Mas inicialmente agora 1017, virou para 1018 agora novamente. Tá bom, obrigado. Gente, I5975, autorizado táxi até o ponto de espera da pista na 0, Pátio 1 no Índia, torre 1895-1018, bom voo. Pátio 1 no Índia, torre 1895. Boa, ajustado 1018. 1759, solo voltando. 783, formação Vivo. Prossiga. 759. É gol 1759, Salvador Guarulhos. Afirma. Ok, mantém escuta, informação Kilo, saída prevista da EL, transição Norte, mas ainda não possui o plano. Da EL, Norte, para a escuta, gol 759. Bom dia, Azul 2783, informação Kilo. Azul 2783, saída agora, leva agora de cópia. Agora leva agora. Papá, o meu... Romeu Fox Trot Lima. Táxi até Papá, da quadra presente. Comprou a do farol de Itapuã, inicialmente. Até lá, que vai... É quanto tempo da presente? Gente, então anda presente, direto Itapuã, autorizado, vento 050 graus, 062 de nós, ajuste 1018, o meu Fox Trot Lima. Esse é o de comprou Itapuã, o meu Fox Trot Lima. Vamos 755, identifique, chegada bom, fileta para 4.000, 1018. 4.000, 1018, na bom. Sossiga. Você apresentou notificação de voo PC3? Sim, bom, notificação para 10 minutos do lucro. Ai, que vai prosseguir a 500, tá? Prossigo 500, certo, por fora da barra, a porta, pro direto da barra. Faz menor a barra. Porta a barra. 3 e eu vou manter, 2, 7, 3. Isso, a cargo 6570, adequado 23, chama em controle frequência 120.8, boa viagem. Obrigado. O Romeu Fox Trot Lima, adequado 23, no farol de Itapuã, chama em controle 20.8, acione 0260, normal transponder, boa viagem. 0260, 120.8, Romeu Fox Trot Lima. APSA 6570, suba ao 360, saída PUCA. Confirme o nível. Quero sair da PUCA, APSA 6570. vocês. É, a saída eu entendi, só não entendi o nível. 36? ABSA 6570, suba ao 350. Ok, 350 na saída pouco. 35, 50 graus, 629, 1018 na altímetro. Rio 5975 LR e manter, no zero. 5975 ali mantém. 0923, batalhão, a partir de Cabal de Guai, tá? A chegada. Comprindo a chegada. Rio 5973 autorizado, táxi até o ponto de espera da pista 10, via Pátio Índia 1895, 1018, bom voo. Pátio Índia, pastor Chadete, 0, 7, 5, 5, 5. A gente informa no Farol da Barra. Farol da Barra, Lima. Lima, 1, 2, 3, 4, 5. Azul 4234, formação Silo. Aguarde cópia, subida Puca, transição Aru. 25, chama o controle de frequência 20-8, boa viagem. 208, obrigado. Controle Salvador, bom dia, o papapá, Charlie Serra Tango. Autorizado Guarulhos, nível 360, via rota do plano de voo, pista na zero, primeira curva direita, subida da El, Leda, Motiva, 5024, transponda, controle 120-8. O 5975, vento 040 graus, 089, pista no zero, decolagem autorizada. Livre decolagem, e o 597? Como? DTT destino? Qual foi o teu plano de voo? Pronto 8. 9759, chama pronto no 8. Chama na pronto, voo 7-9. DCT, destino, Serra November, Delta Hotel. Autorizado após o MOMO DCT destino. Ok, obrigado, senhor. 5973, aliás, mantém a pista 0, bom dia. 5973. Charlie Serra Tango, qual foi o ideal para o destino? 290, senhor. Apesar de direto destino na presente. Obrigado, senhor, direto na presente destino, Tango. Controle 120-8. 208, bom dia, bom fim de semana. Pedro, bairro de Avelar, vai entrar sobrevoo no Fonte Nova, mais de lá de cima. O meu foco cima, quando possível, ser chamado para o Através de Léo, chamado de pouso em Porto Seguro. Agora. 6570, chame Recife, 2685. 268, confirmando? 2685. 85, ok, obrigado. Certo, Romeu Foxtrot Lima, ao livrar a CTR Salvador, prossiga em frequência livre. Está na CTR Leos, controle Leos 1201, Romeu Fox. Autorizado, chame parque, não sai segurança. Tamo lá. Controle ao Hotel Romeu Golf? Hotel Romeu Golf, prefeito. Está livrando a região do sobrevoo, você está próximo de Cajazeiras para retorno em Rima. Se prossiga agora com a Torre Salvador em 11895 para pouso na Rima, Hotel Romeu Golf. Confere, Torre, grato, bom dia. 5-0, Recife, autorizado, Rota do Pantilone, Cosa Pistona 0, sobre a esquerda, Puxa, transição Arus, 0 na minha transponda, 1-2-0, somente controle Arus, 4-3-4. Correto na poli, chame pronto, 2-4-2-3-4. Gente, da presente, Cajazeiras em Imar, chame final em Imar, guardando o vento aqui no aeródromo. Chamará no final em Imar, Hotel Romeu Golf. Pegue Juliette Romeu, controle. Santa 19-8. Claro, falar com o Império aqui. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia, Contra. Bom dia, Contra. Rio 5973, pessoal 25. Rio 5973 é o controle, está em contato, radar prossiga como autorizado. Colo 755, desça sem restrições para 2000, ajuste no 08. Sem restrições, ajuste no 08. 0092, velocidade 220, desça até 3000. É o número 2 para pouso, vai seguir o voo 1755 da sua companhia. 7, desceram para 3000, com 617. Reduzir para 329, voo 0092. Cliente Mike Juliette Romeu. Solo Salvador Azul 423401, puxa acionamento. Azul 4234? Afirmo. Autorizado. Chama táxi 4234. Autorizado, chama táxi 4234. Salvador, muito bom dia, Gol no 649. Gol 649, bom dia, guarda, minuto. Vai iniciar o suspect na meta 1759. Ciente. Salvador? É o Hotel Romeu Golf, está fazendo sobrevoo 2 minutos próximo a Enrimar. Ciente, chame o solo controlado, no ataque no setor informal, o vento aqui no aeródromo 30 graus, 629-1018, Hotel Romeu Golf. Chamará no solo controlado, Hotel Romeu Golf. 1755, livre LS. Autorizado LS, na 753, Azuna? Autorizo. Certo. 092, vetoração para sequenciamento, esquerda proa 025, desça para 2000, limite localizador. Certo, dá para dizer sobre a vetoração, é proa 025, desce para 2000, limitado pelo localizador, 092. Rio 5975, cruzando 1-5-0, sessão 3-0. Rio 5975, deixa eu me repetir. Frequência 12685. 12685, bom dia, bom dia. Rio 5973, chame Recife, 12685. 1-2-6-8-5-5-9-7-3. Bom dia. Certo. O 1092, direita, proa 080 para o localizador. Está autorizada a aproximação ILS, aguarde transferência de comunicação. O 1092. 7, proa 080. Autorizado o procedimento, aguardando a transferência do 1092. Contato bom, 759, está com 82 no POB, autonomia de 412, Lanterno Galeão. Cheque o trem, chame a torre, 11895. 295, ligado. Da Azul, ponto de espera, chama a torre 1895, 1018. Salve, tá, está autorizado até através de 612, segue em breve da Azul, ponto de espera 1895, eu vou 759. Fala do 4234, pronto para táxi, alterna massa IO 0300, autonomia com 108 agora. Azul 4234, à direita, vem a Índia, no ponto de espera, chama 1895, 1018, bom voo. 1018, 1895, ponto de espera, Azul 4234, muito obrigado. Aos 37, frequência livre, bom dia. Salvador, voo 1649. 1649, autorizado Salvador Porto Seguro, nível 360. Via rota do plano de voo. Pista 1-0, primeira curva à direita. Saída da El, Ledo, após voa DCT 50 no 7, transpondo 208, controle. Autorizado então para Porto Seguro, nível 360. Decolando a pista 1-0, curva direita, saída da El, Leda, depois direto Porto Seguro. Transponder 5017 e o controle de saída 1208. A rota conforme o plano, voo 1649. Correto, chame pronto, portão 612 e 1649. Pronto, funcionamento, voo 1649. Solo Federal 9970, está pronto para busca e pensionamento, pode carne. Está pronto, o gol 1649 no portão 612. O Cidral 9970, autorizado acionamento, chame táxi. Chama táxi, Cidral 9970. Gol 1649, portão 612. Agora autorizado, chame táxi. E aí, chamada para o táxi, 1649. Puxa, acionamento, passaria 2223. Na remota no 2, autorizado, chame táxi, 2223. Autorizado, chama táxi, 2223. 0092, está a 5 milhas para a passagem sobre o marcador em aproximação. Cheque o trem, chame a torre, frequência 11895, ou 1092. Tente, chamando a 10895, com 092. Salvador, voo 1092 no ILS, agora 3 milhas de senhora, trem baixado para lá. Gente, continua a aproximação, o tráfego companhia avistou o campo em torno de 1500 pés, você pode usar o checado. Gente, já com o trem baixado travado, repassar a visual, voo 1092. Azul 4234, tem condições de decolagem imediata logo a pista que seja liberada? Afirmo, 4234. Alinhar e manter. 4234, azul. Alinhar e manter, 4234. O 755 pousou, livrou as 41 via Eco, chame solo 21 decimal 9. Boa, azul 4234, decolagem autorizada, vento 020 graus, 049. Bem livre, decolagem 0 azul 4234. Positivo. Centros pés, em breve azul, ingressou para decolagem imediato, vento 020 graus, 049, aguarde pista livre. Molhada sem chuva na vertical. Bem, chegou, 092. Guardião 07, Ondina, 02 do POB, Juan, comandante. Gente, estou com um Boeing da Gol, passou o marcador externo. Aguarde para decolagem, o taxi até a Oscar. E na sequência será autorizado para decolagem. Autorizado pela ponte de espera da pista na zero, via Pátio Índia 1895, 1018, ajustado, bom voo. Pátio Índia 18, ajustado, Federal 9970. Voo 9649, siga o Boeing da Federal como número 2, devido à saída. 2, 1895, 1018, um excelente voo. Maravilha, 7, Federal, 9649, 1 a 0, 1 a 9. 10 graus, 4 nós. Vamos informar a manutenção. Para o táxi, o Pantera 2223, seu BM-7, autonomia de 6 horas, 50 minutos, alternativa Salvador. Passarei do táxi autorizado até através do portão 612. Quando lá, siga o Bang da Gol, 1895 com 1018, bom voo. Através da dúzia, segue o Gol, 1895, estou confirmando? Afirmo. Boa, 2223. Voo na 759, estou ciente, mantém a posição antes da Juliette. A Juliette, da 759. Afirmo, na 755, mantém a posição. 19, 128, controle para 264. 128, obrigado, Matheus. Controle, bom dia, azul 4234. Azul 4234 é o controle, bom dia, contato radar, prossiga como autorizado. Fabel 330 na FUCA, 4234. Tá pronto. Bruno 759, autorizado aliar e manter. Ali mantém, Bruno 0759, bom dia. Salvador, agora 092. 092. É, só por informação, a trajetória que o helicóptero na decolagem deu se aí na aproximação ficou em torno de uma milha, bem próxima. 2018. É só que deu no nosso sistema, tá? Não correu, mas chegou a dar TA. Gente, no solo aos 4-4, direito 1-2-1 nesse monóculo. 2-1-9. Sou eu, Guardião 07, já no litoral sul, Flores Andina. Gente, chama o controle do I1 no 9-8. 9-8. Juliette. Calma, mas tá Juliette, agora 092. Vento 020 graus, 049, decolagem autorizada. Tem decolagem, 759. 98, prossiga visual na escuta. Bom dia. Informação Lima. Tá no pátio do Graé, confirme nível solicitado, CLC. Traz 11. Ciente, está operando agora com vento de 020 com 4 nós, confirme se decola 35. Ciente. Para o teste, 2783, temos 58 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, apenas Salvador. Ciente, azul, táxi autorizado até a saída do parte 3, chame para ingresso no parte principal. A saída do parte 3 está ali do nosso táxi, está ingressando o Uno, vamos chamar o daí, 73. O Uno 755, visual com a TR da Passarido? Visual. Após a passagem, autorizado Juliette na posição 1-4. Nosso Passarido, posição 1-4, boa na tela. O Uno 092. Táxi autorizado até o portão 5 via Juliette. Portão 5 via Juliette, agora 092. 119-208, bom dia. 119, 119-80. 19-80, vai trocar também. Obrigado, bom dia. Boa viagem. Confirme quem chama? 2783 da Azul, para ingressar no Pátio 1. Gente, à direita vai passar um Boeing da Gol, após autorizar até o ponto de espera via Índia 2895 com 1018 no ajuste. Bom voo, 2783. E a Índia, ponto de espera 2895, 1018. Acabou de passar um gol aqui, seria ele, senhor? Não, negativo, mais um. Então tá bom, vou manter. E a Alemanha? É muito Uruguai, Alemanha. Salvador, gol no 649, ponto de espera, pista no zero. Gol no 649, 1895. Aliás, manter gol no 649, pistando zero. Ali manter, pistando zero, obrigado. Então, 9970, declarado 49, chama de controle de frequência 119-8, boa viagem. 19-8, boa, obrigado, bom trabalho. 2, Salvador, bom dia, passaria 2223, ponto de bom 0, pronto. Bom dia, passaria 2223, mantenha o ponto de espera. Mantenha, 2223. Vento 030 graus 049, ajuste no 08, decolagem autorizada. Decolagem 28, gol no 049. Passaria 2223, aliás, manter pista no 0 após o 37, gol. Alemão, mantenha o voto 37, o 2223. Declaro 5-1, chame o controle 119 decimal 8. 129 decimal 8, gol no 149. É, 119, 119,80. 119,8, obrigado. Modificou mesmo, hein? É, 119,8, confirmado. Falou, obrigado. Passarei 2223, vento 040 graus 049, decolagem autorizada. Teve decolagem, 2223. Azul 2783, após o ATR, passaria da Lerma dentro. Prossiga. Salvador, esse é autorizado nível 200, via roda do plano de voo.